channel on another voice. Now text that line. Stitch. Bom dia, Andrés 259, informação Índia, autorização Curitiba. Controle Salvador, para passando o Vitor Mike Quebec, do quilômetro. Vitor Mike Quebec, tudo bem, mantendo o meu peso enquanto se desvia as coisas do Axém. Homem Traverso, Farol da Barra. Só mantendo a bota através do Farol da Barra, Vitor Mike Quebec. Uno 888, reduza para 1709. 1779. Estabilizado, voo 982. O 982, compete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1895. 1895, 982. 1888, desço para 2000, leve LS, informe estabilizado no localizador. 2000, é importante. Realiza o perfil da subida Arbor, após Zelefa, para interceptar o Zulu 21. O controle 1208, aciona 5462. 359 está autorizado Curitiba, nível 360. Abre Zulu 21 no Sorocaba, foge direto Orana. Recolou 1-0, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. 1208, controle, aciona 5462. Só confirmando pela nossa rota prevista, após Sorocaba, a gente interceptado Aper Alfa 310, processo. O que apareceu aqui para mim foi após Sorocaba, direto Orana. Sim, após Sorocaba, direto Orana, 5462, transforma na 3259. Eu vou confirmar com o Centro Recife, a princípio permanece direto Orana. Eu chamo novamente para confirmar alguém. Muito obrigado. Novo L6729 está pronto, no site. 165 blog, 354, Oceana Galeão. Direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95. O ajuste 1-0-4, tem um bom voo, Web 6729. 1-0-4, direita ainda, ponto de espera. mais 250, a sua identificação diz que mantém o nível de voo 050, chegada mais. TAP, autorizado. Salvador, mantém o web 6729. 6729, mantém a posição 10. Mantém a posição 10. A intercepta dele é 882. 888, compete a aproximação, chame torre em 1895. 1895. Alô, voltando. Desafio mal, prossiga. Acabei de confirmar com o centro Recife, permanece a autorização até Zulu 21, até Sorocaba, após direto Arana, após Arana, direto destino. Tem gente com a presença do nosso, muito grato. Zona 014, aguarde vetor para interceptar o localizador. 729, anima até cabeceira no zero. Juliette, Quebec, Kilo. ONU 982, solos 37, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, 92. 26729, decola de imediato. Mateus, nessa zona. Visando manobras, web 6729, o vento 080 graus, 139. Mete a primeira corda imediata, na pedra 9. Solo, bom dia, gol 982, livrando. Uno 982, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, gol 982. Mantém. Mike, Quebec. Quebec. Frequência livre, chame no retorno. Livre, chame no retorno. Autorizado no portão 09, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3259. Tirei pós. Web 6729, decolado aos 39, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. A 729. Web 6729, contato radar na decolagem, submantém o 360 após 2000 pés, direto Leda. 360 autorizada, após 2000, voa Leda. 6729. Aquilo estabilizado? Acima, tiro, a 1 milha de tudo. Complete aproximação e chame a torre Salvador em 1-8-9. Torre Salvador, o Juliette Quebec. Batamos Juliette Quebec Kilo, continua a aproximação, reporte no externo embaixado e travado, ajuste no 0-4. 1888, no Solos 40, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direita 2 a mais, boa. Solo Salvador, bom dia, gol 1888, livre na escuta. Gol 1888, bom dia, taxi via Alfa e reporta para ingresso da Juliette. Via Alfa, da Juliette, reporta 88. Para o táxi, 183 a bordo, 4 horas e 20, alterna Campinas. Três, oito, cinco, nove, autorizado via Bate 1 no Índia. Ponto de espera da 10, reporta, quais são? Chama a torre 1895, ajustado 1014, tem um bom voo, da 3859. Bate 1 no Índia, ponto de espera 10, 1895, 1014, da 3859, bom dia. Normal, contra o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 149. Tá bom. Juliette Quebec Kilo, o que está acontecendo no pátio de destino após o pouso? Oh, estacionamento no pátio 3, apenas para debaixo, ok? Juliette Quebec Kilo. ZBEC Mike confirmando, é pátio 4. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com toque remetido em Veracruz. Decolagem pista 17 após primeira curva à direita, ingresso no corredor Axé, 1.010. O controle 1208, aciona 0156, 9BEC Mike. Correto, POB02? Ciente, chama agora a torre 1118-95 para acionamento e táxi, o ajuste 1014, tem um bom voo, 9BEC Mike. Ciente 6729, chame Recife nas frequências 125, 1 alterna 13395. 251-3395, obrigado. Mirenk Mike, autorizado táxi até Oscar, passe para ingressos. Autorizado táxi até Oscar, no porta para ingressos, no Mirenk Mike. Juliette, Quebec, Kilo, solo 45. Livre à direita, solo 121, décima 9. Quebec Kilo, autorizado táxi via Kilo até o Pátio 3, atento ao balizador. Papa Romeo Índio November Alpha, bom dia, prossiga. Irmã, é toque remetido em Veracruz? Horário de notificação Índio November Alpha. Gente, aguarde o copy aí de November Alpha. Adoro no zero, chamar 6250. 6250, complete a aproximação LS, chame torre em 1895. Chamar aproximação torre 1895, 6250, obrigado, até já. 259. Ainda cola uma zero, são 3259. Torre Salvador, bom dia, Xener 6250. LS 10, passando 2 milhas de céu. Xener 6250, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 04. No 04, 6250. Brink Mike, autorizado ingressão no 7, pode cabeceira em Toronto. Índio November Alpha, cópia. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, com toque remetido em Veracruz. Decolagem da 17, após decolagem em primeira curva à direita, ingressa corredor Axé, 1 mil pés. O controle 120 decimal 8, aciona 0171, Índia November Alpha. Né, 6250, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 129. Livre pouso no 0, Xener 6250, obrigado. Você já cruzamento correto com 02 a bordo, chama a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 1014, tem um bom voo. Índia, November Alpha. Salvador, um bom dia, tá 3859, decolado Arbor Alerta. 3859, contato radar decolar, sub mantém 360, prossiga conforme autorizado. Sobe ao 360, tá 3859. ...96, assina a identificação, desse mantém 050, chega na mare. Mirante Mike, livre decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 149. Meia 250, solo 52, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa, meia 250. Tato autorizado. Solo, Salvador, bom dia, 6250. Livro à sua disposição. Oxané 6250, bom dia. Taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa e Juliette, 6250. Emerente Mike, decolador 53, controle 120, decimal 8. 1208, na Emerente Mike. Salvador, muito bom dia, a Fata Tango na Emerente Mike, decolador 7 na sua escuta. Na Emerente Mike, tudo mantendo mil pés em condições visuais, corredor Axé, informe através do farol da barra. Informe pés, corredor Axé, reporta no farol da barra, na Emerente Mike. Xané 6250, prossegue Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 6250, tá já. Siga. Oscar Bravo, ciente, rumo de Veracruz. 065 no transponder, em condições visuais, 500 pés, rotina de Salvador, 0-4. Toma, Mike, é bosta, bom dia. Papá Romeu, Mike é Costa, prossiga. Mike é Costa, prossiga em condições visuais, ao nome PES. Via corredor forte, informe no portão Interlagos. Papá Juliette, Índia Papá, cópia. Autorizado.

3896, livre LS, deixa para Luiz no 10, voltinho com Salvador 9014, informe estabilizado para o local do motor. Se o táxi da Bata, pode para ingresso novamente, o engenho número alfa. Bravo, visual com o campo. Abraço, Tabernet, escuta. Chame torre em 18 meia dúzia para cruzamento do campo. 18 meia dúzia, bravo.